nego discriminado, evitute o seu passado. Preconceito não deu mole, aqui pegou os pesados. Carregamos no sangue a herança negra sofrida. Vejo o cinto na pele, nosso valor nessa vida. Vou na fé pedindo sempre forças pra lutar. Jogados pelo mundão, sustenta a beira-mar. A população segue em frente, enxergando revolução. Estilo dreadlook, afro black é do irmão. Querendo resgatar a dignidade, nosso valor. Palmares, ganga, zumba, tão comigo aonde eu for. Adulteraram os direitos na sociedade racista. Os anos se passaram e agora é da polícia. Mas em meio ao preconceito, a busca por respeito. Zumbi, Bob Marley, ação de conceito. Percivilizado, segue fazendo história. Mandela fez por merecer e mudou a trajetória. E é tipo desse jeito, acredite até o fim. Deus é justo e olha pra você e pra mim. Nunca se dê por vencido e jamais derrotado. Nessa senzala o cinzento pisa com cuidado. É humildade, perito black, saldo quilombo se quebrado. O povo negro tá cansado, mas não teme a jornada. Já sobrevivemos ao sofrimento na senzala. Por isso não me acovarde, sigo firme na batalha. Tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. E tanta violência na cidade, oh, oh, brother, tanta criminalidade. É tanta violência que não dá pra imaginar. A população anda com medo agora em todo lugar. O racismo e o preconceito tomam conta da cidade, mas ninguém tá nem aí, essa é a dura realidade. Nada podemos fazer, mas seguimos expressando toda a nossa revolta. É por isso que cantamos. Eu vejo o descaso que acontece em todo canto. Diferença entre cores, mano, isso é um espanto. Podia ser diferente, não julgar pela aparência. É hora de parar e pôr a mão na consciência. Toda luta que tivemos, quase ninguém se lembra. Foram muitos guerreiros que aqui viraram lenda. Tupac, Sabotagem, Luther King e Zumbi. Mas existem muitos outros que não vou citar aqui. Homens que viveram pesadelos não contados, que nessa vida injusta já sofreram no passado. E em meio a essa batalha lutada sem piedade, visando o objetivo paz, justiça e liberdade. Irmãos, vamos pensar, é hora de raciocinar. Por toda essa luta que não devemos parar, seguindo sempre em frente um pensamento positivo. Porque diz o ditado, quem tá vivo corre o risco. Por isso nunca desista, não deixe o sonho virar pó. Pois juntos podemos fazer do mundo um lugar melhor. Tanta violência na cidade, brother, tanta criminalidade. E tanta violência na cidade, oh, oh, brother, tanta criminalidade. Eu não aguento, mano, acabei esse documento. O pior dos preconceitos, todo dia eu vou sofrendo por ser pobre, por ser preto. Atropela meus direitos. Eu sou filho da favela, da senzala, eu sou herdeiro. Vivo sempre em desvantagem, aprendendo a malandragem, vendo sempre a falsidade dos racistas de verdade. Sendo assim, eu não me iludo, vou vivendo no meu mundo, descobrindo as raízes que fortalecem minha negridade. Olurumeque, Olurumeque, minha bandeira é cor de sangue. Só pra você saber, na arte manhã da capoeira, eu chego na roda e não faço besteira. Com minha navalha na ponta do pé, com a honra do mestre eu peço axé. A escuridão é minha amiga, camuflagem que eu queria. Num descuido ninguém me viu, já sumi na neblina. Os demônios me protegem, os deuses também. Ogum e Iemanjá e outros santos do além. E assim eu vou vivendo do preconceito, vou me protegendo da violência. Vou me desviando com meus aliados, eu sigo rimando, relatando os perigos e as lendas da cidade, escrevendo a própria história, fazendo rap de verdade. Humildade e coragem, se adormecer na viagem do quilombo do centro-oeste, pra tocar em todas as rádios. Negro Tales, perito, repernando o circuito ativo, desafiando os racistas que agora estão nos ouvindo. Tanta violência.